é página virada. Melhor pensar que nada aconteceu. Não, pra que que eu vou viver na solidão? Não posso enganar meu coração. Eu penso em você o tempo inteiro. Não consegue estar sozinho. Eu vivo te buscando em meu caminho. Porque já desisti de te esquecer. Não, não vou ficar vivendo do passado. Saber quem estava certo ou errado. Só quero ver você voltar pra mim. Mas precisa desse amor sou eu. Porque de nós quem mais sofreu fui eu. Por isso mesmo é que eu te digo, não tem sentido eu sem você. Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu. Quem sente falta de você sou eu. Eu te quero ao meu lado. É o que pede meu coração. Vem, que de você só lembro com carinho. Pra que buscar na rosa um espinho, se há coisas tão bonitas pra lembrar? Não, viver mentindo não é solução. Inútil procurar outra emoção. Você é uma paixão mal resolvida. Prefiro confessar sem vaidade. No fundo estou morrendo de saudade. Você não pode nem imaginar. Não, não deixe quem te ama esperando. Ficaram tantas coisas nos ligando. Só quero ver você voltar. Quem mais precisa desse amor?